partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovens, chegando para você o Espaço Jovem nesta tarde, com mais um mega programa para você nesta tarde, sexta-feira. Seja bem-vindo ao teu espaço, Espaço Jovem. Nesta tarde temos algumas pessoas muito especiais participando do Espaço Jovem. Está aqui conosco Enéas. Enéas, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Obrigado, pastor, por mais um convite. Eu estava com saudade, tanto tempo que eu não venho ao Espaço Jovem, né? É verdade. E então vai apertando o coração daquelas saudades. E aproveitando o embalo para manter a tradição, gostaria de estar mandando um beijo para minha esposa, um abraço a todos os irmãos Borda do Campo e um abraço, dois abraços especiais, pode, pastor? Pode, claro. Um para a irmã Ermitânia, que falou que sempre está escutando o programa e falou, olha, me mande um abraço, então aqui está o abraço. Um abraço para a irmã Ermitânia, então, de todo o Espaço Jovem. E outro para um jovenzinho da minha igreja, que o senhor conhece, o irmão Olímpio. Certo. Ele é jovem há 70 anos. E ele falou que só fala em jovem, jovem, jovem. Ele que é jovem há mais tempo nunca ganha abraço. Então agora, irmão Olímpio, aí o abraço para o irmão e todos os jovenzinhos da casa dos 70. Um abraço para você, jovem acima de 70 anos também, né? E abaixo de 70 anos também. Isabel, estamos aqui num momento muito especial. A Isabel está conosco no Espaço Jovem desta sexta-feira. Isabel é secretária hoje do Ministério Jovem. E Júnior, é uma grande honra termos a Isabel aqui conosco hoje, hein? Secretária do Ministério Jovem. É uma grande tarefa, né? Ela está hoje chegando. Amém. E para nós que já estamos nessa caminhada do Espaço Jovem, do Ministério Jovem, é sempre bom estar abraçando pessoas novas que querem trabalhar no Ministério Jovem, né? A Isabel está chegando para fazer toda a diferença, jovem. Se você é desbravador, aventureiro, é jovem, é líder do Ministério da Música na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Isabel chegou com todo o pique, fazendo a diferença, vai atender você, vai falar assim, Ministério Jovem, bom dia. É a Isabel que vai estar falando com você. Sempre atenciosa, sorrindo, feliz da vida. Isabel, é bom ter você também aqui no Espaço Jovem. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela recepção calorosa. E seja bem-vinda também agora para toda Curitiba, região metropolitana, litoral, Ponta Grossa, uma parte dela. E lá na frente do posto de guarda de Telêmaco Borba, que pega 106.5, todo mundo agora sabendo que tem uma nova secretária no Ministério Jovem. Seja bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. Vamos dar um oi para ela, pastor? Tá bom. Oi, Isabel! Oi! Seja bem-vinda, Isabel, ao Ministério Jovem e ao Espaço Jovem. Você seja bem-vindo ao Espaço Jovem, Júnior. Muito obrigado, pastor. Para mim é um privilégio participar de mais um Espaço Jovem. Gostaria de mandar um abraço para um pequeno grupo que eu tenho em Campo Largo. Eu falei para eles que ia mandar um abraço. Não, por favor, então. Tá, um abraço para vocês e do pequeno grupo de Campo Largo. Que vocês possam estar na igreja cedinho, sábado de manhã. Isso vai ser muito importante. Um abraço para vocês. Um pequeno grupo, Júnior. Nós temos um pequeno grupo em Campo Comprido e outro em Campo Largo. De jovens. De jovens. Tá. Você está no foco do Ministério Jovem, então. Salvação e serviço. Salvação e serviço na veia, né, Júnior? Na veia. Tá bom. E, Júnior, tem gente que tem falado comigo por aí, nas igrejas, nos congressos, e tem falado assim, pastor, o que é um clube de jovens? São jovens de 16 a 35 anos, adventistas do sétimo dia, que se reúnem de 15 em 15 dias para desenvolver algumas atividades de liderança espiritual, social, recreativa também. Como é que se faz para ter um clube de jovens? Como que se faz? Enéas, você é diretor de clube de jovens, é isso? Pois é, a nossa igreja, nós organizamos um clube de jovens, Igreja Borda do Campo, e é muito simples, pastor. A gente imagina, às vezes, que é um bicho de sete cabeças e acaba descobrindo que o processo é o seguinte. Reúne os jovens da sua igreja, você vai escolher o nome do clube e vai selecionar três possíveis nomes, aí encaminhar o nome dos seus jovens, esses três candidatos a nome. Então você vai ligar para a associação, vai falar com a Isabel. Oi, Isabel. Oi. Ela vai te atender. E você vai mandar o cadastro do seu clube de jovem, onde vai constar os nomes, onde vai constar a inscrição dos seus jovens. Nome do clube, né? Nome do clube. E a partir de então, muito bem, seu clube está cadastrado. Está cadastrado, ok? E agora nós vamos discutir um tema, a bruxaria moderna. É isso o tema, Inês? Pois é, pastor. Semana passada nós já vimos um pouco sobre paganismo. Uhum. E estamos vendo outra forma que Satanás usa para colocar o paganismo dentro das casas, dentro das famílias. São velhas práticas pagãs com roupagem nova. E muitas vezes até muitos cristãos, de uma forma desavisada, participando ou tendo símbolos de bruxaria dentro de casa. E aí, Inés, parece que a gente está vendo no Espaço Jovem, a cada sexta-feira, outras faces de uma mesma mentira. A mentira não mudou, é a mesma. Exatamente, pastor. Precisamos ser firmes na verdade para não cair nos enganos da mentira. Agora me diz uma coisa, por que a gente escolheu hoje esse tema? Nós escolhemos aqui o tema Bruxaria Moderna para tratar no programa Espaço Jovem. Pastor, dentro em breve, e já começa uma massificação de festas de Dia das Bruxas. Pelas cidades começa a ver as pessoas fazendo propaganda em escolas de inglês, em lojas. Então já estamos colocando com antecedência esse aviso para todo cristão, para que seja vigilante, esteja atento para não cair em nenhuma cilada de Satanás. Tá, a gente tem andado por aí, tem olhado essas lojas que vendem material de festa, e você vê assim, zumbis... mulheres assim, horríveis, com cabelos feios, com uma vassoura na mão, ou mexendo um caldeirão, dando risada alta. Enéas, isso aí tudo tem a ver com o Dia das Bruxas? Claro, pastor. Então, justamente dentro desse conceito que está sendo passado para a nossa população, de uma forma até massificante pela mídia também, tudo isso é uma relação direta com o Dia das Bruxas. E se for analisar o que é bruxaria, nada mais do que uma prática de um culto satânico. O Halloween é uma prática antiga com um novo nome, é isso? Exatamente. Nós vamos estar analisando no estudo de hoje, pastor, várias formas como que o Halloween chegou até nós, o simbolismo de cada objeto utilizado, o porquê de cada questão, tudo isso nós vamos estar analisando. Olha, mais um mega programa para você hoje. Ligou o rádio agora. Você está ouvindo o Espaço Jovem. O programa é sobre bruxaria moderna, Halloween. E já vai prevenindo-se, porque no mês de outubro é o mês onde isso aí vai inflamar toda a comunidade, toda a sociedade, e propagandas não vão parar. Não entre nessa, o caminho é diferente. Júnior, o Enéas falou para a gente agora há pouco sobre essa questão do tema. Halloween, etc e tal. Agora, Júnior, qual que é a origem do Dia das Bruxas? Quando começou tudo isso? Bom, pastor, veja, eles estavam com um probleminha lá no noroeste da Europa, em 835, e eles tiveram um probleminha por quê? Porque eles estavam conquistando ali... Os pagãos estavam convertendo os pagãos para a igreja. Só que os pagãos estavam vindo com um ritual deles, um ritual próprio. Então eles tinham um dia especial de adoração a Samhain. Então, o que aconteceu? O Papa Gregório III, o que aconteceu com ele? Ele deixou que os pagãos trouxessem esse dia de adoração para dentro da igreja. Isso se chama sincretismo, é o agrupamento de crenças, de religiões. É misturar aquilo que é puro com aquilo que é impuro. Isso, veja. Aí, o que tinha? Então, no mês de maio, tinha o dia de todos os santos. Acontecia no mês de maio. Só que foi puxar... Mas, espera aí. Hoje, o dia de todos os santos parece que é 1º de novembro. Pois é, pastor. Aí que... Veja como uma coisa puxa a outra. Esse dia foi para o dia 1º de novembro. E o dia das bruxas, ele fica no dia... Ele cai no dia 31 de outubro. Então, um dia após... o dia das bruxas é o dia de todos os santos. Vejam então, só, é o fechamento, peraí. Né? Sintoniza aí, jovem. Vamos puxar um não fôlego. Não se perca nos pensamentos, porque a informação aqui veio fervendo. O dia das bruxas é um dia antes do dia de todos os santos. Isso. Fizeram uma aproximação para acomodar crenças. Foi isso o que o Papa Gregório III fez. Então ele trouxe... deixou que os pagãos convertidos, recém-convertidos, viessem para dentro da igreja, mas trouxessem esse dia, e para ficar tudo uma festa só, juntaram no dia 31, o dia das bruxas, que é o dia de adoração a Samhain, e no dia 1º de novembro, dia de todos os santos. E só para o pessoal situar, no Brasil foi feita exatamente a mesma coisa, mesmo sincretismo religioso. Por exemplo, a Iemanjá, é a mesma imagem usada para Nossa Senhora dos Navegantes, porque era o culto afro, ele teve que ser adaptado ao culto católico, português. Então, assim que houve uma forma de apaziguar muitas revoltas. Então, dessa maneira sempre foi feito, que nem citamos em outro estudo, a mudança de Zeus, que era o deus supremo dos gregos, passou a ser Júpiter para os romanos, que é exatamente a mesma imagem, a mesma escultura usada para o São Pedro. E sabe, Enéas, eu estava observando isso. A mesma escultura de Zeus, que tem lá, era uma das sete maravilhas do mundo antigo, é a mesma Júpiter dos romanos, os gregos Zeus, os romanos Júpiter. E quando a gente olha para o meio cristão, há o sincretismo, a mistura do falso com o mentiroso, com o falso com o verdadeiro. E a gente vê Pedro, e quando você vê as imagens de Pedro, São Pedro, como é mencionado hoje, a gente vê a mesma pessoa, a mesma escultura, Zeus, Júpiter e Pedro. Agora, Isabel, No Brasil, notamos uma divulgação assim, muito forte das festas do Halloween. Uhum. A que se deve esse fenômeno? Bom, pastor, eu acho que tudo começou com a divulgação nas escolas de inglês. Né? Então, eles trouxeram esses costumes, essa influência lá dos Estados Unidos, da mídia, pelos filmes, desenhos. E, como vocês já citaram, o Brasil é um campo bem receptivo, né, para todo tipo de sincretismo. Então, esse costume de sair pedindo doces, brincadeiras e tal, foi se infiltrando na cultura do Brasil também, né? Só para lembrar, sincretismo é? Mistura do que é correto com o que é falso. Exatamente. Agora, quem introduziu o Halloween nos Estados Unidos? Os irlandeses, pastor, trouxeram essa prática, né, para os Estados Unidos, para a América. E eles introduziram, então, neste país. Nos Estados Unidos. Daí a Isabel acabou de falar pra gente que as escolas que ensinam a língua inglesa trouxeram esse costume para o nosso país, o Brasil. E o país aceita muitas credos, muitas crenças, absorveu totalmente isto. Júnior, agora me diz, como é hoje o Dia das Bruxas no Brasil? Pastor, esses tempos atrás, até engraçado, né? Porque eu estava no meu apartamento, na minha casa, e bateram lá, tocaram a campainha, abri a porta, era um monte de criança fantasiada, com máscara, com uma sacolinha, pedindo doce. Eu me assustei, né? Porque nós não estamos acostumados, né? Demora um pouquinho, né? E ver aquela criançada, doces e travessuras, nós vamos entender um pouco mais daqui a pouquinho. Mas hoje, o Dia das Bruxas é assim, é celebrado, tem festas, é festa fantasia, então eles se vestem e tal, pra esse dia, né? Fazem fogueiras. As crianças, todas elas são fantasiadas, tem máscara, aquela roupa. Então é tudo personalizado, pastor. E a gente vai ver daqui a pouquinho o que tá por trás de todas essas fantasias, dos símbolos e cores do Halloween. Engraçado que tinha um shopping em Curitiba, engraçado não, trágico, né? Trágico. Tinha um shopping em Curitiba que chegou à época do Dia das Bruxas, tinha fila de crianças que iam se pintar para ser maquiados como bruxos e bruxas. E eu vi até fotos de algumas crianças, até de pais cristãos, que muitas vezes saíam daquele local e não tinham nem ideia do que estavam fazendo. Então agora o Espaço Jovem está trazendo de primeira mão, nunca antes, Halloween, Dia das Bruxas, você está entendendo o que está nos bastidores desta ideia que parece até, abre aspas, fecha aspas, legal, sem, assim, ingênuo. Infantil, ingênuo, sem problema. Tem problema e o Espaço Jovem vai mostrar para você. Agora, Inés, quais são os significados dessas festas? Vamos orientar os pais, vamos ajudar os jovens a entender, os jovens de menos idade e mais idade, quais os significados desse projeto, desse movimento chamado Halloween? Bom, a data escolhida, 31 de outubro, pastor, ele não foi escolhido por acaso. Imagina-se que as coisas são por acaso, mas não são. Essa data, o 31 de outubro, era uma das quatro principais datas de festas dos celtas. Os druidas, eles usavam essa data para celebrar o dia da fertilidade da grande deusa. Então eles acreditavam que o planeta Terra era uma deusa chamada Gaia, e eles prestavam culto a essa deusa. E nessa data, eles acreditavam que esse espírito, que era o dia de Samhain, esse espírito, podemos chamar de demônio, vamos chamar Sim. assim, ele saía para arrecadar mais espíritos pela face da Terra. Então podemos trazer para os nossos dias de maneira bem simples. Satanás continua utilizando esse dia de uma maneira de ter o quê? Adoração para ele. E Enéas, parece que esses anjos disfarçados aí para enganar a humanidade, parece que se eles não fossem apaziguados ou agradados, haveriam consequências sobre os seres humanos. Pois é, por isso tem essa questão do doces ou travessuras que eles citam. Uhum. Apaziguar ou agradar? Então, justamente por isso, eles pediam o quê? Agrados. Agrados. E a humanidade parece que se curva diante desses enganos, dessas mentiras. Júnior, nesta ideia de Dia das Bruxas, Halloween, que é no próximo mês, 31 de outubro, mês de outubro, o que é esses símbolos que eles usam? Gatos, gato preto, morcegos, etc e tal. O que é isso? Como o Enéas falou aqui, é meio trágico, né? Porque a gente se acostuma desde criança em filmes de bruxas, aparece desenhos na televisão. A feiticeira. O gatinho do lado, aquele bichinho preto. Parece algo tão inofensivo. Só que veja, o gato preto é uma superstição das bruxas, né? O que acontecia? Elas acreditavam, né, que elas poderiam transferir os seus espíritos para os gatos. E como o Enéas falou aqui, os druidas, que são sacerdotes lá do povo celta, lá, o que acontecia com eles? Eles acreditavam que os gatos, seres humanos, assim, que tinham feito coisas erradas, eles eram transferidos para os gatos. né? E outra, eles acreditam também nos morcegos, são, né, bem supersticiosos. Morcegos, porque eles são rápidos, são voadores, eles procuram sua presa à noite, no escuro, né? E porque voam rápido também, possuem essa característica forte, né? Como um pássaro, que é um símbolo do ocultismo, né? Agora, engraçado, para não falar trágico, mais uma vez, vamos abolir o engraçado, que não tem nada engraçado, nada né? Engraçado. Tinha um seriado para adolescentes, crianças e adolescentes, que era Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, uma coisa assim. Ela tinha um gato preto que se chamava Salem. Salem é uma das cidades americanas mais conhecidas pelo fato da bruxaria, onde atualmente nós temos a Igreja de Satanás nessa região, para terem ideia. E o gato preto dessa menina, que era a principal da série, era um homem muito mau, que havia sido transformado em gato preto. Ou seja, quando foi escrita a série, o autor ele tinha plena convicção e pleno conhecimento do que era a bruxaria real. E aí, o tema de hoje, Espaço Jovem, bruxaria moderna. Isabel, aquela careta recortada em uma abóbora que a gente vê em filmes, desenhos e hoje por aí, o que, que é isso? Ela simboliza as almas amaldiçoadas. E a sua origem é na lenda de um homem que vivia a vagar pelo mundo. Vagando pelo mundo. Era uma maldição que tinha recaído sobre ele. Tá, a gente viu sobre a abóbora, que às vezes é enfeitada e tal. E a vassoura? A vassoura é terrível. A vassoura, em alguns livros de historiadores, livros, se não me engano, é Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas. Esse livro, ele cita o porquê do uso da vassoura. Elas usavam com ervas narcotizantes, ou sejam, drogas, na vassoura, e ela era usada como um objeto em rituais sexuais. Então, veja só, aquela cena que clássica da bruxa voando sobre a vassoura, na realidade, era um ato pagão de orgias sexuais, usando a vassoura como um objeto de, pode dizer assim, vulgarização e desrespeito ao corpo feminino, que foi criado por Deus. Agora, Enéas, atualmente a gente vê que continua muito na moda a venda de vassourinhas para varrer maus fluidos. O que, que a gente pode dizer disso para o jovem que está aí conectado no Espaço Jovem nesta tarde? Tem algumas lojas que vendem aquelas bruxinhas de brinquedo, vendem enfeites, vassourinhas para pendurar atrás da porta, na porta da geladeira, tudo que é canto. Então, eles começam a fazer o quê? A divulgar um símbolo pagão, um símbolo terrível. E só para vocês terem uma ideia como que as coisas andam, tinha um produto da linha de brinquedos do Harry Potter, que era a Nimbus 2000. Era uma vassoura igual às usadas no filme, e ela colocava pilha. E quando colocava a pilha, ela fazia movimentos vibratórios. E ela foi recolhida do mercado, segundo uma revista nova-iorquina, Time Out. Ela diz que o problema é que essa vassoura ela estava sendo usada como um brinquedo sexual. Crianças e adolescentes estavam se utilizando daquela vassoura do Harry Potter como um objeto de uso sexual. Eu estava lendo um livro sexta-feira passada. O nome dele é Paulo, de Ellen White. Paulo, Ellen White. No capítulo que fala sobre a visita do apóstolo Paulo a Éfeso, havia ali em Éfeso o templo da grande deusa Diana. E nós falamos isso no programa passado, o paganismo moderno. E Paulo, ele foi muito assim firme na postura de que há um Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E no, na parte final do comentário que Ellen White fala sobre essa situação de Paulo em Éfeso, sobre Diana, ela comenta assim, que quem se aproxima daquilo que é sensual através de literaturas ou outros meios pratica a feitiçaria. Eu fiquei impressionado com isso, porque a gente, jovem, nós somos cristãos, estamos ouvindo aí o programa Espaço Jovem, volta e meia estamos vendo um filme, e o que tem mais hoje nos filmes? A sensualidade e esse assim, menosprezo pelo corpo que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Eu fico impressionado com isso. Nós temos que mudar a nossa cabeça e não nos conformarmos mais com este século. E é necessário nos afastarmos de todo tipo de feitiçaria. E se sensualidade é feitiçaria, a gente tem que estar fora. Júnior, como é que surgiu essa ideia de doces ou travessuras? Bom, há muitos séculos atrás, os druidas, né, que nós estamos falando bastante deles aqui, os sacerdotes celtas, o que eles fizeram? Eles se vestiam com suas fantasias, né? Eles esculpiam em nabos algumas caricaturas de demônios e saíam pelas ruas amaldiçoando as pessoas que eles negavam alimentos. Então eles saíam fazendo aquele furdunço, pedindo alimento, comida e tal, e quem não desse, Eles amaldiçoados. Também tinha outro pastor, uma prática que foi transformada, já pegaram esse gancho, né? Uhum. Os mendigos ali, então eles passavam pedindo comida, alimento, né? E em troca as pessoas que davam os alimentos para eles faziam orações por membros mortos da família daquelas pessoas. Que triste. Eles oravam, né? Tal. E olha, outra, como foi falado também aqui, na Irlanda, a tradição o que que era? Que um homem conduzia uma procissão para angariar oferendas de agricultores, a fim de que as colheitas não fossem amaldiçoadas por demônios. Então eles criaram algumas coisas assim para amedrontar e para esse misticismo, né, crescer cada vez mais. Né? E o pastor pode ver, como todos estão comentando aqui, uma coisa puxa a outra. Sim. Né? Uma história pega aqui, a outra puxa ali, e o nome disso até poderia se chamar tradições, né? Ah, porque eu vi da minha avó, do meu avô, que veio e passou por gerações. Tradições. E as máscaras e fantasias, Isabel? Elas têm sido um meio supersticioso de afastar os espíritos maus, né? Ou mudar a personalidade. Também tem sido usada como um meio de comunicação com o mundo dos espíritos. Esses grupos envolvidos com magia negra e bruxaria, eles também usam as máscaras para criar uma ligação com seres espirituais. É tudo uma linha de espiritualismo, hein? Pois não, Inés? Vamos analisar. No Brasil, os indígenas, eles só usam as máscaras quando é para uma festividade, para o que eles chamam de contato com os espíritos. Cultura africana, mesma questão. A gente pode ver que no Brasil, pela relação da Umbanda, Candomblé, que são cultos de origem afro, que também usam as máscaras justamente com esse mesmo objetivo. Engraçado que quando se pintam as crianças como monstros, como bruxas, eles realmente, a primeira coisa que fazem é deixar de agir como crianças e passam a agir como monstros e bruxas. Como a Isabel falou, uma mudança da personalidade, né? Uhum, com a máscara, ela parece que muda a pessoa. Uhum. E a gente tem visto mascarados por aí. Agora, a gente viu a ideia da origem da vassoura, das máscaras, dos doces ou travessuras. E a fogueira, como é que surgiu? Bom, para variar também, os druidas, eles construíram grandes fogueiras com cestos de diversos formatos e queimavam vivos os prisioneiros de guerra. Então, uma coisa bem singela. Prendia o pessoal, colocava na fogueira e queimava vivo. Mas por que eles faziam isso? Enquanto os corpos se contorciam ali no fogo, podiam ser tanto os prisioneiros de guerra como animais ou criminosos, enquanto estavam ali queimando, sendo queimados vivos, conforme os corpos se contorciam sobre o fogo, eles diziam poder fazer uma forma de previsão do futuro. Um agouro, uma adivinhação. Olha aí, que estranho, né? Estranhos costumes de uma geração não temente a Deus. Os druidas, esse é o povo, então, Enéas? E é justamente eles, né? Ali, região dos celtas. Então, justamente no 31 de outubro, nessa noite, da virada do 31 para o 1º, eles faziam essa festa, onde eles queimavam as pessoas. Né? Era a festa de Samhain, como nós já citamos. E no Brasil, chegou essa tradição também. Como é que chama aqui no Brasil, então? Vamos lá. A adaptação para a realidade brasileira agora do Dia das Bruxas. O sincretismo religioso nosso. O pessoal ouviu falar aquela história de pular a fogueira? Uhum. Pois é, a festa junina. Festa de São João, quando tem a fogueira, onde algumas pessoas dizem que pode estar lendo no fogo. Joga o ovo, ele vê como queimou a clara do ovo. Ali ele vai saber com quem vai casar. Outros atravessam aquele braseiro. E quando chega no final do braseiro que atravessou, ele vai ter previsão do futuro, sempre de casamento, por que será, né? Agora, triste, né, jovem, você que está ouvindo aí, jovem, você, Isabel, Júnior, Enéas, o triste é que às vezes muitos cristãos têm trazido isso para dentro da realidade sua, para a realidade das igrejas, e a gente tem percebido isso. Vamos fazer uma festa junina, uma julina. Entende? E pulam fogueira e tal. Olha, esse não é um costume nosso. Às vezes colocam outro nome, né? Não, nós vamos fazer uma festa caipira no mês de junho ou julho, mas não é uma festa junina. Mas, não é, mas ali tem, todos os itens. Ali você vai encontrar a mesma alimentação, ali vai ter todos os itens, vai ter tudo, só muda o nome, mas não é. Não é, não é. Não, claro que não é, né? Não. Agora, eu gostaria de dizer para você, jovem, a gente tem olhado e visto isso aí e percebido através do programa Espaço Jovem que tem coisas nos bastidores que às vezes a gente desconhece. Agora, Deus não leva em conta os tempos de ignorância. entende? Deus não leva enquanto os tempos de ignorância. Mas a partir do momento que a gente sabe as coisas, a gente deve praticar de acordo com o conhecimento que nós temos. Não é isso, Júnior? É por isso que serve o Espaço Jovem, pastor, para dar informações daqueles jovens que até então não sabiam, né, desse assunto. E hoje, a partir de hoje, estão sabendo. Estão sabendo. Para isso que serve o Espaço Jovem. E olha, isso é muito importante. Então, a fogueira servia para ver o futuro. De Exatamente. Acordo com os corpos queimados, que coisa triste, é lamentável uma geração longe de Deus. Notamos que a bruxaria, Isabel, está sendo divulgada como algo assim, como se fosse inofensivo. Inclusive sendo massificada para crianças. E a gente tem visto assim, essa intenção em preparar uma geração para serem adoradores do inimigo de Deus. Como é que isso vem ocorrendo? Algum tempo atrás, falar em bruxaria... Ah, ela é bruxa, alguém é bruxa, isso nem existia, era coisa do mal, coisa horrível. E hoje, chegando com livros, com filmes, tudo isso, vai tornando a coisa muito suave, né? Bruxas do bem, uhum. É bonito, é moda, né? Os jovens querem estar por dentro, querem ser da onda, né? Então, isso aí é muito sutil, o inimigo vai colocando aos poucos e, como a gente viu aqui, tem um fundo muito forte, né? A bruxaria. Agora, Enéas, parece que teve um encontro bem sutil via internet no mês de maio. O que, que aconteceu? Pois é, pastor, olha como que é o mundo moderno. As bruxas modernas, chamadas de Wicca, tiveram o primeiro encontro nacional. Elas reuniram via internet, marcaram o encontro e bruxas de todo o Brasil estavam reunidas. Então vejam só, tempo atrás, você é uma bruxa. Era uma ofensa, hoje em dia é considerado por algumas pessoas como virtude. Olha como as coisas estão distorcidas. Temos desenhos, como a Isabel citou, né, dessa massificação, um desenho chamado Witch, e que se tornou também uma revista, ou da revista virou desenho. E eu tive a oportunidade de ter uma dessas revistas na mão. Pra vocês terem ideia, ensinava até pequenos encantamentos. Sim. Pequenas magias para conquistar uma pessoa ou para acabar com a vida do seu professor. Tinha uma que era para o seu cachorro não ir embora, o cachorro não fugir. Uma série de coisas sutis, inocentes, a gente até dá risada, entende? Porque é um negócio assim, não tem problema. Claro que tem problema. Na Austrália, Júnior, por exemplo, se tornou um grande fato na mídia, divulgado por todos os lados, quando escolas adventistas do sétimo dia proibiram a entrada dos livros de Harry Potter, esse bruxo moderno, nas suas bibliotecas. O que dizer, o que a gente pode dizer sobre esse livro, os filmes, que é um best-seller moderno entre crianças e adolescentes no mundo todo? Bom, pastor, essa série, né, Harry Potter, ela... O filme, né, quem assistiu os filmes, né, você pode notar que ele não envolve somente bruxaria, mas ali é a junção de espiritismo. Ali nós temos a bruxaria, né? Porque ele é um bruxo, né? Uhum. Ele tem conversa com os mortos, ele tá em busca do pai dele, o espírito aparece para ele de vez em quando. Então é muito complicado o filme, né? Várias coisas que não existem, que ele tem no filme. Ele tem uma cicatriz também, e aquela é tipo um raio assim, né? Que ele tem. E essa cicatriz, esse raio que ele tem, a Nova Era identifica esse símbolo. Uhum. Como sendo um símbolo satanista, né? A escritora do Harry Potter, ela é satanista, né? Então ela é a satanista assumida. Ela escreveu em revistas, ela dá o seu depoimento que um duende vem e traz pra ela ali as informações do filme, como ela tem que proceder, o que ela tem que escrever. Então ela é claramente ela é assumida. Então já parte desse princípio, se o papel principal, a escritora, né? Aquela que tá tendo as ideias e passando as ideias, ela já não está do lado correto, então quer dizer que não vem coisas boas de lá também, né, pastor? E Júnior, só pra te lembrar... como que eles chamam os que não são bruxos na série? Os que não são bruxos são os trouxas, né? Olha, que tragédia. É até cômico no filme, porque eles são, assim, eles são gente boa, eles são mais dos outros, né? Eles procuram fazer algumas coisas que aparentemente, né, entre aspas, no filme é correto e tal, mas e eles são sempre menosprezados por ser os trouxas, né? Analisando, né? Será que um cristão se envolve com bruxaria? Não, forma alguma, nenhuma. Né? Eles querem dizer o quê? Que todo cristão é um trouxa. Só que a gente não é, né? E o Espaço Jovem tá mostrando isso para você, como não ser trouxa assistindo vídeos como este, lendo livros como esse e patrocinando movimentos como esse que são contrários ao nome de Jesus Cristo. Agora só dar uma dica para você, para fechar essa minha parte de Harry Potter, dessa bruxaria, dessa parte aqui, você jovem que me ouve, não assista o filme, porque ele não traz nada de bom pra você. E eu sei que agora foi lançado em cinemas, daqui uns dias estará em DVD, já na locadora. Não vou procurar esse filme, porque esse filme não vai trazer benefício nenhum pra você. É só malefícios, é só coisas complicadas, difícil interpretação, a sua cabeça vai estar totalmente virada, porque você vai entrar num campo do inimigo, um jogo que você não pode ganhar. Não entre nesse jogo, nesse campo. Eu encontrei na internet algumas imagens de crianças vestidas de bruxos fazendo saudação satanista e um grande símbolo de magia negra, um pentagrama pintado na parede, e as crianças fazendo aquela saudação com os livros de Harry Potter no colo. Então, o que parece uma brincadeira inocente, uma leitura inocente, na realidade é um campo extremamente perigoso. Complicado. Muito complicado. Muito bem, jovem, você está ouvindo aí o Espaço Jovem. Hoje o nosso tema é sobre bruxaria moderna, Halloween e outras coisas mais aqui no Espaço Jovem. Espaço Jovem! Jovem, Espaço Jovem, Jovem. Muito bem, jovens, chegamos ao final do programa hoje, Espaço Jovem. Enéas, como é que você concluiria agora o programa Espaço Jovem? Eu gostaria de deixar com uma mensagem principal, para que todos os jovens, todos aqueles... que tem sob controle uma criança que está de alguma maneira tendo acesso a esse material, sinceramente, se livre desse material, não vá atrás de filmes desse tema. Se tem na sua casa alguma revista tipo It, se tem algum desses brinquedinhos, digamos assim, como, tem um enfeitinho que é a cabeça de abóbora, eu tenho um enfeitinho de vassoura, o Cristo ele não tem por que ter esses amuletos, nem por brincadeira, nem por enfeite. São coisas que não condizem com a vida do cristão. O cristão ele tem que ter o seu prazer, a sua confiança e a sua alegria, a sua proteção, pura e simplesmente no Evangelho. Então não vamos gastar o nosso tempo com essas crendices populares, gastar o nosso tempo justamente com algo tão satânico que está se mascarando em algo tão inocente. Então cuidado, pais, cuidado, jovens, vamos estar alertos, vamos estar vigilantes. Isabel, como é que você concluiria o programa de hoje, o Espaço Jovem? Que como cristãos eu acho que nós devemos estar bem atentos para alguns enganos sutis, né? Mas que a chave de tudo é a comunhão com Deus. Se você estiver bem ligado com Deus, Ele vai te mostrar que determinadas coisas não são do agrado dEle, para você não se enveredar por esse tipo de caminho, né? E Júnior, como é que você concluiria o programa de hoje, Espaço Jovem? Eu concluo, pastor, dizendo que é um campo muito perigoso, é um jogo onde não podemos ganhar, mas o nosso distrito e por onde eu passei, cuidando de jovens, trabalhando com jovens, tivemos problemas, eu sei que é fora do tema, mas com os rebeldes, e essa semana nós podemos constatar que o rapaz, ele estava usando maconha, né? Um dos rebeldes, estava lá com maconhas. Então, eu quero dizer uma coisa para você, jovem, hoje nós estamos falando sobre bruxaria, sobre ocultismo, espiritismo, é um campo que nós não podemos jogar, um jogo que nós não podemos jogar e não podemos ganhar neste campo. Jovens estão indo para esse lado, estavam indo para o lado dos rebeldes. Nós estamos vivendo com jovens rebeldes no mundo que vivemos, que estão procurando caminhos alternativos para suas vidas. Bruxaria, ocultismo, espiritismo, superstição. Então, não entre nesse jogo, não entre, porque nós não podemos ganhar do inimigo no campo do inimigo. Fique do lado de Deus, permaneça no campo de Deus. Vamos fazer parte dessa grande família, que é uma família do povo de Deus, que quer ir para Canaã Celestial, a terra da promessa. Sabe, jovem, eu tenho aqui em minhas mãos uma declaração do alto sacerdote da primeira igreja do inimigo de Deus em Salem, Massachusetts, sobre Harry Potter, datada de 2002, 24/12 de dezembro. Ele diz assim: por causa dele, Harry Potter, milhões de crianças estão desejosas de entregar suas almas a Lúcifer para fazer mágica. Os protestos estão caindo em ouvidos surdos. Uma organização como a nossa prospera com esse sangue novo, e nós temos tido mais pessoas se juntando a nós nesses dias do que aquelas com quem podemos lidar. E é claro, a maioria delas é muito jovem e ainda são virgens, lucro fácil, o que para nós é realmente muito suculento. Devemos muito a esse pequeno feiticeiro, o qual abriu os olhos de nossas doces crianças. Harry é uma dádiva para a nossa causa. Hoje nós estamos concluindo o programa sobre bruxaria moderna. esse bruxinho, outros bruxos que tem por aí, Paulo Coelho, e outras pessoas que têm contatos com o inimigo de Deus e psicografam mensagens, Zíbia Gaspareto e outros nomes, algum já falecido também. Agora, jovens, que com pessoas que conversam com mortos, e a gente está vendo que a essência de tudo isso é isso. Pessoas que querem conversar com pessoas que já descansaram. Sabe, eu quero te alertar hoje, jovem. Há um texto de Isaías, capítulo 8, o verso 19, que a palavra de Deus diz assim: quando vos disserem, consultai os médios e os feiticeiros que chureiam e murmuram entre dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Nós sabemos que as pessoas que já descansam, morreram, elas estão descansando na sepultura. No momento da volta de Jesus, se colocaram Jesus como primeiro na sua vida e seguiram a palavra de Deus, vão ressuscitar do pó da terra perfeitas, sem nenhuma mancha do pecado. Vão ressuscitar perfeitas e os vivos vão ser transformados. A palavra de Deus é clara. Os mortos, eles não sabem de coisa alguma, não louvam a Deus, não podem louvar a Deus. Jovem, nós consultamos o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus que nós consultamos. Hoje o mundo tem andado numa direção, mas nós, embora estejamos na contramão, não estamos fazendo nada errado, pelo contrário, estamos certos. O que vimos no programa hoje? É algo muito claro, a guerra do céu foi trazida para a terra. E Miguel e os seus anjos batalharam no céu, e o Senhor Jesus Cristo, que é esse Miguel da palavra de Deus, continua a defender e a escudar os seus filhos de todos os dardos inflamados do inimigo de Deus. Talvez eu fale para você, jovem, agora, e falamos para você no programa de hoje. Você que está ligado à Wicca, você que está ligado à pornografia, que também é feitiçaria, você que está ligado à bruxaria moderna, esse momento é para dizer para você: Deus não desistiu de você. Deus continua te amando e quer te trazer de volta para perto dele. Sabe o que diz a palavra? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe por que esses ataques estão diretos do inimigo? Sabe por que essa fúria com as crianças? Porque as crianças apresentam um perfeito louvor para Deus. Sabe por que essa ira com o inimigo? Porque a palavra de Deus diz assim: o inimigo de Deus desceu com grande ira até vós, lá no livro de Apocalipse, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Levante a tua cabeça, jovem. Levante a tua cabeça, você que é ouvinte da Novo Tempo. Olhe para o céu, perceba o tempo em que vivemos, porque a nossa redenção está mais próxima do que nós pensamos ou imaginamos. Nesse início de sábado, que Deus te dê um sábado feliz. Nesse início de sábado, consulte e adore o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Se for possível agora, eu quero convidar você a fechar os teus olhos para termos uma oração concluindo o nosso programa Espaço Jovem de hoje. Senhor Jesus, neste momento queremos te agradecer porque a tua palavra nos tem dado força, nos tem dado sabedoria para podermos discernir entre as coisas do mal e as coisas do céu. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, pela tua direção. E agora queremos pedir que o Senhor venha nos guiar, que possamos estar sempre andando no caminho correto ao seu lado, que possamos estar firmes em ti, Senhor, e que esses dardos que o inimigo lança não possam nos atingir jamais. Amém. Fica conosco, guiando-nos e dirigindo hoje e sempre o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém. Um megamplexo para você, jovem, um feliz sábado e até a próxima semana aqui no seu Espaço Jovem. Espaço Jovem! Jovem! Espaço Jovem! Jovem.